Zulu November, confirmando o nível de voo. Seu nível de voo. Faça um cheque no seu equipamento transponder modo de Charlie, dispara de tráfego 1500 pés, Eco Zulu November. Eu não recebo informação de altimetria. Boa noite, o 9810, vai parte externa. É. Falta para a redução. Nossa, desce para 2 mil pés, ou 1.016. 2 mil para a Machado checado, Rio 9810. 9810, livre pouso no 10, vento no 50 graus com 1 no 9, altímetro no 0 no 6. Certo. 1 no 0 no 6, final 72. No 970, em condições de interceptar o localizador na Pro 055. Pro 055 está livre de aproximação, chama estabilizado, 970. Quem está voando na Pro 055, pode estar estabilizado 970. 970 para o sequenciamento, ainda mantém a chegada. Redução para 2109. Correto, desce até 4 mil, ajustado no 0 no 6, no 1 no 7 0. Aqui na retaguarda. Aguarda, Salvador Tower, Europa, 084, ready for taxi. Alpha 084, taxi via main apron, India and Alpha. On Alpha, call ready, holding short. Okay, main apron, India Alpha, I call you holding short, when ready on Alpha, we'll pass your export. Sierra Kilo Delta, livre acionamento, chama para o táxi. Zero no meio na última. No 9810, solo 50, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 9810. Como assim, a presente Pro terá como limite o localizador? Fica na Pro, limite ao lado. Nossa, 2 para o Lucas 2, esquerda 160, chama estabilizado. 60, chama estabilizado 5, Lucas 2. altímetro no 06, livre taxi, para ingresso no 7. Receptor 2 milhas, parecendo com o 970. Receptor 0, complete aproximação ILS. Chame a Torre Salvador em 198, decimal 9. Gente, completa 295, isso? Correto. Faz passagem do Air Europa na retaguarda, autorizado para o espectro na mente, chama para o táxi. Chamará o nosso tema de dados. Passa 2, separa 2000, livre ILS, chama estabilizado. Passa 2000, está interceptado o ILS, o sinal 72. Sim, agora de transferência. Entra no 0 no meio. Gente, gol no 9, 70, livre pouso. Voo no 170, reduza para 170 nós, aguarde o vetor final para o localizador. Foi informado, reduzindo. Seja 178. Identificação desse mantendo nível 050, chegada à Mari. 5972 já estabilizado? Afirmativo. Faça aproximação em LS e chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. 295, sinal 72, boa. Boa noite, 5972 estabilizado em LS para 10. Boa noite, 5972 é parte externa. Reportará. Aguardo. No 70 para o localizador, curve à direita para o 140, chame estabilizado. Direita para 2000. Direita 140, 2000, chame decolo de imediato. Luz decolar da 17, vento 160 graus com 11, né? Tower Europa 084, Roger, ready. Roger, could you taxi ahead just a little bit more? We have an aircraft behind you that needs to push back. Okay, we taxi a little bit forward and we are ready, sir. Roger, we have two more aircraft on final. We estimate 3.5 more minutes, Air Europa 084. Okay, I'll be by, obrigado. Sete zero, solo 55, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi, nessa frequência, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Vou arrumar o sete zero. Delta decolado ao 55, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, Kilo Delta, obrigado. Controle, o Papa Sierra, Kilo Delta decolado, é o Lena, ótima na sua escuta. Delta, contrato radar na decolagem, subiu, mantém o 260, Sierra Delta. Só mantém 260, o Sierra, Kilo Delta. É, livre a edição de 10 mil, vai? 10 mil? Temo. Ok, só se mantém o 26 do país, o 260, tudo bem. 170, inicie redução para aproximação, vai seguir tráfego à frente, 767, 5 milhas, com 719 igual no fio. Vai reduzir a redução do ILS. 970, complete aproximação. Ele é assistindo a torre Salvador, em 118, decimal 95. É 18195? 1895. 95, obrigado. Liga 6313. Saindo fumaça ali do motor 1 do América. GM? Tá saindo fumaça ali do motor 1. Da cidade de lá. Direita ou esquerda? Motor esquerdo, motor número 1. So 084, the aircraft behind you reports smoke coming out of your left engine. Copy that, thank you. Torre Salvador, gol no 170. Estou no 170, continue a aproximação, guarda autorização para pouso. Guarda. Estou 19970, táxi via Juliette, portão 7. No 970, táxi via Juliette, portão 7. Juliette 007, estou com 1970. Aquilo deu? Assim, escuta que não está possível. Comprar a informação, a restrição de manter uma centena até 30 milhas da Mike Echo para decolagem da 28. Ok, muito obrigado, senhor Aquilo Delta. Valeu. 5972, solo 58, livre à direita, táxi na frequência via Alpha Kilo Pad 3. Alpha Kilo Pad 3, Rio 5972. Aguarde a possibilidade. Eu não aguardo, certo, não. E o 5972, que não vai terminar de desculpa. Só o tio entrou no 0 no meio. Vive com o Rosa na 10, no 97 da. Número 7. Altímetro 58 a bordo, altímetro no 0 no meio, táxi via Índia Alfa, reparte pronto, ponto de espera. Índia Alfa, repartirá ponto de espera pronto, né? 3 para 3. Brasil 84, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Europa 084. Sete vezes de separar 2.000 pés, altímetro em Salvador, 1.0 no meio. Desce 2.000 pés, 1.0 no meio, atua 3.178. 1.00, livre à direita, ataque na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Tá, vai livrar, ingressar na Alfa, reportar antes da Juliette, boa noite. Boa noite, Zé. Prossiga. Tráfico prosseguindo pelo setor norte, começando transporte em termo. Qual a sua velocidade? Estamos com 250 norte, senhor. 250 norte. E agora está sob vetoração, para dar preferência ao requerido tráfego. Curva esquerda para 360, limite serão 15 milhas na proa. Afirmativo, vamos lá, 360, 15 milhas, está 3.78. Desce para 2.000 nessa pro, 3.178. Correto, 2.000 pés, altímetro no 0 no meio. 2.016, obrigado. Reduza para 2, 2, 0, 9. Time, redução, 3, 1, 7, 8. Bruno November, aí que fome visual com o campo. Local 084, Airborne at 02, call departure 120.8, have a good flight. 120.8, adios, obrigado. Lord Patcher, good evening, Europa 043. Europa 084, good evening. The contact on departure, correct, maintain level 370, perform level departure. 084, Momo Departure 370, climbing, Europa 084. Chame 313, livre decolar da 10, vento no 60 graus, com no 0, né? Livre decolar, da 10, 6313. Alfa, Juliette, gol no 170. Gol no 170, táxi via Juliette, portão número 3. Juliette, portão 3, gol no 170. No 78, curva direita para o 050, agora o limite serão mais 10 milhas. Direita 050, 10 milhas, rotando 3178. Decolador 04, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom final de semana, mais 313. Senhor, boa noite, mais 313, confere. 378, direita pro 090, agora o limite será mais 5 milhas. Direita 090, 5 milhas, 3178. 63113, 4 radar na decolagem, submantenha o 360, após 2000, voo e Leda. Após 2000 Leda, 6013. Terra Kilo Delta, chama o centro Recife, as frequências 3325, alterna 3395. 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Peço um circuito de tráfego, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. 295, valeu. Correto. Oi, boa noite, Palma Nemo, do November, na final da 17. Eco do November, segue na final do 17, a partir de 3 milhas. Contra 3 milhas de novembro. Para o localizador, curva à direita para a 150. Chame estabilizando. Direita 150, chamaré estabilizado. 3178. Eco-Zulu-November, sinal 3 milhas. Eco-Zulu-November, livre pouso no 17, vento 170 graus com 8 nós, altímetro 10 no meia. November, foi autorizado. Receive service, frequency 125 the small 45, backup 126 the small 85, report 084. 12545, 12685. Obrigado. Vladimir 313. Obrigado. Estabilizado campo à vista, tá? 3178. 78 compartilha aproximação, ele é assistimento em Salvador, é 198, decimal 95. 3295, obrigado, boa noite. November, falou 10, confirma a parte 4. O bicho da saída, conforme orientado pelo centro, agora de contato, rádio com aquele órgão de controle para ser autorizado uma prova mais à frente. Tá. 3, chama agora Recife 3325, alterna 3395. 3325, 3395. Sou em Salvador, boa noite, OTAN 3178, final da 10, baixar travado. Boa noite, OTAN 3178, livre pouso na 10, vento 170 graus com 9 nós, altímetro 10 no meia. Na 10, pouso autorizado, OTAN 3178. 178, Paulo Zulu 4, livre à direita, ataque na frequência via Alfa, Juliette, portão número 9. Alfa Juliette 9, na sua frequência, tá 3178. Salvador, boa noite, 1279160, sentido de comunicação Bravo. 795, identificação, beleza, vai chegar a Bonf, chamando o ponto ideal, descida. Bonf, está chamando ideal, 2795. Boa noite, 3600. Identificação desse mantenha 050, chega da malha. Ah, pelo qual velocidade? Vou manter até mais próximo, Salvador. Oi, TAP, beleza, galera. Agora é minha 2-1-2. A identificação, autorizada a chegada Mari. E se mantém o 200, então. Reduzo para 2509. Confirma para o 2-0-0. Deixa por 2-0-0 e reduza para 2-5-0. Confirma. Controle 7. É 2-2, copiou esse som? Controle Salvador, boa noite, voo 2705, passa o nível 2220 para 160, pegada bom, informação Bravo. O 705, essa identificação desse mantém o nível de voo 040, chegar a bom. Para o 040, chegar a bom. Voo 705. Está livre na velocidade 205. O bom está autorizado aqui, a chegada bom? Está autorizado na chegada bom, a velocidade critéria também. E a chegada bom, do 205. Aeronaves em aproximação instrumento para Salvador, a torre acaba de informar chuva moderada sobre o leite calderódromo. A operação permanece visual. Atingiu 200, 6212. Se mantém o 060-6212. 2, desça para o 060. será mantido nas 50 semanas próximas, por favor? Não, 705, redução para 250, não. Redução 259, vou no 705. Salvador 2795 da Azul para descida. 2795, esse mantém 140 inicialmente. 140, está vindo 2795 da Azul. Aqui, amor. 3600-3000 mil pés, altímetro em Salvador, 1096. 6200-3000, 3 redução para 2109. 0 via Pernambuco 10, saída da Euleda Mótica, decola da 10, curva à direita, controle 120 decimal 8, aciona 5406, coteja. Aprovado para o 981-10 da Rio, Guarulhos 340, conforme rota do plano, decola da 10, do perfil da Euleda Mótica, da primeira curva à direita, nós abrimos o 10. 208 é o controle de Salvador, 5406, e o transponder 98. Procedimento correto, chama para perfeccionamento. Tem um 110 agora. 2795. Velocidade ideal para a descida 2795. Como descer com 210 nós? Descida até o 110 com 210 nós. 2795. 600, informa iniciando redução. Repassará 300. Ativo, separa 2 mil pés, altímetro 90 no meio. Está ligando a aproximação, a chama estabilizada. 3600. 2000, repassa estabilizado. 1705, qual velocidade mantém? 705, mantendo agora 240 nós. É, te reduz até 2109, 705. Olha, 210, vamos 705. As aeronaves em aproximação para Salvador, tu acaba de informar, tem chuva sobre a vertical do aeródromo. Chuva no aeródromo? Tem chuva no aeródromo. Com chuva? Tem chuva, no rain. O Bombo 705 após pelo está autorizado o ILS X-Ray, cabeceira no zero. Aguarde, 705. Se você mantém a 3 mil pés, agora é sinal do ILS. Uma possível vetoração poderá ocorrer. Ativo, o Bombo 705 entendeu que é para descer para 3 mil pés. 3 mil pés, 0 no meio. Correto, ainda permanecemos na chegada. Permanece na chegada. Na 6212, desça para 4 mil pés, altímetro em Salvador 1096, redução para 2009. Sim, reduzindo 2009, 4 mil pés, 2795, sua vetoração para o sequenciamento de tráfego, curva direita para 240, limite será o localizador. Direita 240, localizador 2795. P795, é autorizado a descida para o zero. Corrijo, para 5 mil pés, altímetro em Salvador, 1096. Para 5 mil, 2790. Só 3600 e família de seu redução. Correto, sim, ativo, 3600. Confirmando 2795, azul 2795, autorizado para 5 mil pés com 1016. Foi bloqueado, eu confirmo com o 1705. O Gol 1705 está autorizado a 3 mil pés. A partir de agora está sob vetoração para o sequenciamento de tráfego, vai manter presente e terá como limite o localizador. Estimativo, Gol no 3705, mantém a proa, descendo para 3 mil, limitado pelo curso do localizador. Gol no 705. Correto. Azul 2795, autorizado para 5 mil pés, altímetro no 096. 5 mil pés, 2795 da Azul. Controle Salvador, boa noite, passarinho 2224. 2224, sem indicação, chegar a mar e chama no ponto ideal de descida. 2224. Autorizaria a proa de Itape para o azul, o passarinho 2224? Pode. 24. Oceaner 6212, redução para 1709, sob vetoração para o sequenciamento de tráfego. Curve à esquerda, proa 0115, limite será o localizador. Esquerda 015, limite localizador, reduzindo 1809, 62. 1098, sem indicação, desse mantém 180, precisando chegar na mare. 705, para o localizador, curva esquerda 140, chama estabilizado. Isso é para 2000 pés. Esquerda 140 para 2000, reportará estabilizado, voo no 705. 3600, estabilizado. 3600, complete a aproximação, ele é assistindo a torre Salvador em 118, decimal 95. T05, desça para 2000 pés, chame estabilizado. Bono 705, desça para 2000 pés, chame estabilizado. 2000, reportará estabilizado, bono 705. Batalha 2224, voo ITAP. ITAP, 2224, obrigado. Tenha 6212, para o localizador, direita 070, chame estabilizado, desça para 3000 pés. Direita 070, 103.000 pés, Tenha 6212. Do 2795, esquerda para o 180, limite ao localizador. Esquerda 180, limitado pelo LOC 2795. 00, visual, baixar, checar. Do 3600, livre pouso na 10, pista molhada, vento 180 graus, cono 5 nas, altímetro no 0 no 6. 16, autorizado pouso na 10, para 3600. Oi, Salvador, boa noite. Gol 1705, estabilizado. Pulso do localizador, cabeceira no 0, ILS X-Ray. Boa noite, gol 705. Tempo bom em Salvador, com pista molhada, reporte externo. Passará passando marcador externo, gol 1705. Atingi 5000 pés, 2795. Correto, está até 3.000 pés, ajustado 1.016, 2795. 3.000, 2795. 098, desça para o 060. 060, 060. Azul 2795, desça para 3.000 pés, com 1.016, aguarde o vetor final para o localizador. Está descendo para 3.000 pés, 2795, da Azul. Paulo, Rio 5972, para, para autorização de tráfego. 2795, para o localizador, curva esquerda para o 130, chame estabilizado. Esquerda 130, vai chamar estabilizado. Zero curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5177, coteja. Autorizado 400, subida da EL, na uniforme 50, a quadriculagem curva direita, 128 é o controle, 5177 é o transponder. Está pronto para o pushback e acionamento, Rio 5977. Saída da EL, Leda Bidev, transponder 5177. Positivo, da EL, Leda Bidev, 5177. Protejamento correto, chama para pushback e acionamento. Está pronto para o pushback. Autorizado, chama para o táxi. Alô, Salvador, boa noite, gol 1234, tem que estar sério, apresentação para o material. 705, passa com marcador externo, visual, cabeceira 10. 705, aguarde pista livre. Guardando pista livre, gol 1705.